que você faz no que você pensa. Briga, causar atrito, só deixa sua vida mais tensa. Na ideia, consegue resolver a desavença. Ser tolerante, na vida é importante. Saber distinguir o que vale levar adiante. Cada um com sua fonte de paz e tranquilidade. Esporte, natureza, o som do bom, uma boa amizade. Equilíbrio pra se permanecer consciente. Não deixar que as emoções dominem sua mente. Aproveitar o que a vida pode lhe oferecer. Não fazer o que depois irá se arrepender. A gente foi feito pra sorrir, feito pra aprender. Deixa que a vida ensina a irmandade pra você. O respeito vai imperar, e eu vou lhe falar. Ideias positivas na vida te acalmará. A gente foi feito pra sorrir, feito pra aprender. Deixa que a vida ensina a irmandade pra você. O respeito vai imperar, e eu vou lhe falar. Ideias positivas na vida te acalmará. Sentam ações, bate papo, se encontra a família. Saída no fim de semana, nossa vida é um filme. Cineastas populares promovendo hip hop. Sabendo qual é a magia que te deixa em choque. Energia formada por água e sol. Somos vivos na terra, somos vivos no céu. São jardins coloridos, gratidões sinceras. Do filme pro livro, girando com a terra. O fato é o respeito que todos devem ter. Vamos se amar e ajudar a todos a entender que o sentido da vida